Entrego a minha vida, quero ser um instrumento em suas mãos. Pai, me usa com todas as notas, como um músico usa um violão. Se preciso, me quebra no meio, me desmancha e me faça de novo. Nem que seja um vaso de barro, meu Senhor, me faça um vaso novo. Nem que seja um vaso de barro, meu Senhor, me faça um vaso novo. Tem vaso de bronze, vaso de platina, tem vaso de ouro e de matéria-prima. Tem vaso de ferro, vaso de metal, tem vaso de gesso e tem vaso de pau. De todos os vasos, Senhor, não me iludo, pois em suas mãos eu sou mais que um tesouro. Nem que seja um vaso de barro, meu Senhor, me faça um vaso novo. Nem que seja um vaso de barro, meu Senhor, me faça um vaso novo. Vaso de prata, ou de ouro, ou mesmo de cristal. Se não tem o Espírito Santo, se não tem poder pentecostal, é melhor ser um vasinho simples, mas que seja aprovado no fogo. Nem que seja um vaso de barro, meu Senhor, me faça um vaso novo. Nem que seja um vaso de barro, meu Senhor, me faça um vaso novo. Tem vaso de bronze, vaso de platina, tem vaso de ouro e de matéria-prima. Tem vaso de ferro, vaso de metal, tem vaso de gesso e tem vaso de pau. De todos os vasos, Senhor, não me iludo, pois em suas mãos eu sou mais que um tesouro. Nem que seja um vaso de barro, meu Senhor, me faça um vaso novo. Nem que seja um vaso de barro, meu Senhor, me faça um vaso novo.